estabilizado, Lexley, bom 398. Golda 398, complexo na semi-torre, 1895. 1895, obrigado, até já, bom 398. Lima Kilo Bravo, check equipamento, não recebo modo Charlie. 398, uma milha para o 60. 6398, check trend, repouso, pista 10, 120 graus, 8 mais. Teve repouso na 10, baixou para o vão, 3 a 3. Agora recebo, Lima Kilo Bravo. Alô, Salvador LRF 5827, portão 4, por 7, tá? Cuidando que a recepção reporta pro táxi, o Xené 5827. Reportará para o táxi o LRF 5827. Fala 18, liga direita, 219 só. Direita, 219, gol, 398. Boa noite, agora 398, tudo bom? Taxi via Alfa, potência de Juliette, gol 1398. Alfa, chamará de Juliette, gol 1398. Zona 398, Juliette, para o portão 09. É, Juliette para o 09, Zona 398. Boa noite, 3858, vou direto Duna, descendo nível de voo 0.50. Você tem uma borda, 3 horas e 41 até na Guarulhos. 3 horas, taxa da ponte férrea da pista na 0, via Índia, alfa no ponte férrea da torre 1.95, estado na 0, no 5. Taxa via Índia. Alfa, ponte férrea, torre 295, estado Meiquinha, 057. Salvador Webjet 827, ponto de terapão. Autorizado, linha decolar, 120 graus, 89527. Ali decola, 0L527. 10, quando possível, Recife, 350, ciência VIP. 963, 030, Recife, eu vim para o Whisky 58. Nível 350, decolagem da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5441, controle de saída 120.8. Ok, Recife via a 358, nível 350 aprovado, decolagem 10 com curva à esquerda, saída Puca, Caju, 5441 na transponder 120.8 ao controle, Oxan, 6310, posição 612, portaria pronta. Patango Lima, Kilo Bravo, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 065, seu limite ao curso do localizador. Curva esquerda para o 065, alteração para o localizador, Lima, Kilo Bravo. Boa noite, 76748, autorizado a chegar da Mari, desce para o nível de voo 050. Boa tarde, chegada número 3 na aproximação, objeto 6748. Controle, Salvador, Webjet 5827, boa. Webjet 5827, contato radar, se dá para o nível 360, Voileda. 360, Voileda, Web 5827. Lima Kilo Bravo para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 080. Desespero 2000 pés, livre LS, passo estabilizado. Bravo, direita, escuta, desce a 2000, vai informar estabilizado Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, informa a velocidade indicada. Tem condições de manter até a próxima marca 2 terra? Confirme. Confirme. Tem condições, vai manter no tempo, vai. Certo, mantendo 200 nós, é passo estabilizado, Lima Kilo Bravo. Kilo Bravo, certo. Novembro, desce para 2000 pés, chegada Mari. Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva direita. Perfil de saída da Elway, da Bridge, intercepta para Zulu 1-6, até Bravo até Zulu e após conforme a rota do plano. Transpondeu 5-4, 5-0, controle operário 1-2-0-2-8. Não copia o transpondeu, pode repetir? 5-4, 5-0. Autorizado nível 360 para Campinas, reponta 1-0, sua direita da El Leda Brito. Informe Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, depois conforme o plano. 5-4-5-0 transporte, 2-8-0 com controle, o correio 2-0-8 com controle, azul 4-0-7-1. Está correto, um plano de flashback e acionamento, azul 4-0-7-1. Camará, posicionamento 4-0-7-1. A 3868, combina pro magnético. 3868, aposta no Duna, 050. Copiado. 0858, desço para 2010, 1015, reporte estabilizado em linha. 2000, para nada, fica para estabilizado, 3858. Objeto 56748, desço para 2010, 1015, reporte estabilizado na LS. 2010, 1015, Romeu Romeu Novembro, redução para 2209-220. 2209, Romeu Novembro. Lima, Quilo Bravo, reporte visual com aeródromo. Visual com aeródromo, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, complete aproximação, torre 1895. 1895, torre, Quilo Bravo. Boa noite, Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Quilo Bravo, continua a aproximação, vai fazer pelo 0 ou 7? 1-7. Então, mais próximo está autorizado a fazer base pelo 7, reposte, Quilo Bravo. E, evite a base longa, ok? Faça a base mais curta possível. Sim, Quilo Salvador, boa noite, 3662, informação Victor, autorização Natal 3700. É protocolo, 3662. Prossigo. Autorizado Natal, via fazer 1-0, nível 370, decolagem do 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída PUCA, transição de pá. Transponder 5443 e controle de saída 120-8. Natal aprovado 370 para Zulu 1-0, decolada 10, curva esquerda, PUCAS e PAR. 5443, o transponder, o controle Salvador 1208, da 3662. É corretinho, pronto, 1-0-8, agora puxa bem questionamento, da 3662. A gente vai chamar. Base final, final 3 milhas, passado, secado, travado, Lima, Quilo Bravo. De todo no 7, Bravo. Vem um turno 2-0 graus, 1-0 mais. Bravo. 3, 8. A 2858, complete a aproximação, torre 1895. 2-5 graus, Lima, Quilo Bravo. Puxa bem, diretor, aumento azul, 4071, com 21. Canal azul, equipe de som, reporta táxi, azul 4071. Senhora Brasileira, 4071. Alô, boa noite, ou boa noite, 89. Prossiga, 889. Temos a informação visto quando possível, autorização Galeão. Tá pronto, copa. Irmão. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0-10 MAP, após luta, após conforme a todo plano. Decolagem do 1-0, curva direita, da Elvia da Bridge, O transpondeu 5446, controle para em 120268. Cadê autorizado 3620, já apresolou 10 até ESMAP, após ter de conforme a nota apresentada. Decola da 10, com curva direita, da El Leda Brick 5446 e o controle 120, decimal 8. Pega a retina, pronto, pushback, saneamento no portão 09, gol 1889. Chamada no 09, pronto, gol 1889. Aeroportos confirmando por 1889, aeroporto ESMAP, alguma outra disposição para a PROA de ESMAP? Dúvida. Não copiou. Lúvito, Lima, uniforme Vitor Tango, Oscar. Ok, Lúvito, operador. Salvador, é Charlie Serra, Tango, Kilo November. Autorizado IRS por Rodrigo Ronaldo Almeida. Afirmativo, repórter estabilizado. E peço autorização para fazer pushback para a posição 11 no Parque 1. Autorizado até a saída do parte 3, chame para ingressar na parte 1. Podia repetir, faz favor? Está autorizado até a saída do parte 3, chame para ingressar na parte principal. Ok, obrigado. 295, boa. Está, escuta. Estamos autorizados até à saída do Parque 3, depois pedimos autorização outra vez. 219, livre na direita, 938-3858. Salvador, outra 3850. 3858, Active Alpha, reportante da Juliette. Taxi 119 a bordo 3 horas y 40 de autonomía, autonomía de Rivero Preto. ¿Tenemos un hecho para OPEO o azul 4081? 119. Gente, realizado o taxi até o ponto de espera via Índia, Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, ajuste 1095, azul 4081. Índia Alfa, chamar a torre 118.95, 1015, azul 4081. Parque Brecon. Só Control, Salvador, é Charlie Serra, Tango, K, November. Persiga, Serra, Charlie Serra, Tango, Kilo, November. Estou na saída do Parque 3, peço autorização para movimentar para o Parque 1, para a posição 11. Para a entrada do Parque 1, principal, Charlie Serra, Tango, Kilo, November. Obrigado, K. Torre de Salvador, boa noite, Romeu, November. Romeu, November, continue a aproximação, vai pousar pistão 017. 10, continue a aproximação.